abandono inconsolado, o sol negro da melancolia. Eu sou ninguém, a calma sem alma que assola, atordoa e vem no desmaio do final de cada dia. Eu sou a explosão, Exu, o anjo, o rei, o samba sem canção, o soberano de toda a alegria que existia. É. Eu sou a contramão da contradição que se entrega a qualquer deus, novo embrião pra traficar o meu futuro por um inferno mais tranquilo. É. Eu sou nada e é isso que me convém. Eu sou o sub do mundo, que será, o que será que me detém. O bam bam bam, o pão. Eu sou o sangue, não, eu sou a fome do homem que come na brecha da mão de quem vacila. Eu sou a camuflagem que engana o chão, a malandragem que resvala de mão em mão. Eu sou a bala que voa pra sempre sem rumo, perdida. Eu sou a explosão, o Exu, o anjo, o rei. Eu sou o morro, o soberano da alegoria que foi a minha vida. É. Eu sou a execução, a perfuração, o terror da própria.